visto. Você sabe que eu acabo te dizendo sim. Faz o convite, abala minhas estruturas, faz desmoronar. Toda vez que você vem e me faz um carinho, sabe que me leva para o mau caminho. Com você adoro tudo e morro de prazer, a cabeça fica louca. Parece que você foi feito.